O cadastramento biométrico continua nos municípios de Gaspar, Ilhota e Luiz Alves, mas ainda é baixa a procura por parte dos eleitores. Para sabermos mais detalhes dessa informação, vamos conversar agora com o chefe do cartório eleitoral de Gaspar, João Paulo de Souza Panini. João Paulo, é baixa ainda a procura pelos eleitores? Sim, ainda é baixa. Nós temos em Gaspar 54% do eleitorado já cadastrado, em Ilhota 43% e Luiz Alves aproximadamente 19% do eleitorado. São níveis baixos ainda, porque a gente tem a expectativa de já no início do ano que vem ter uma revisão de eleitorado com prazo final para os eleitores comparecerem. Então, os eleitores teriam que se organizar, fazer o agendamento, né? Tem a possibilidade de agendamento do atendimento e comparecer ao cartório eleitoral. Porque quando for fixada essa data final com revisão de eleitorado, nós teremos muitas filas e poucas vagas para o agendamento. João Paulo, vale salientar, no início de semana, é calmo o movimento aqui no cartório, fácil para que as pessoas possam agendar o horário e fazerem aí esse cadastramento com tranquilidade. Sim, sim. Nós temos uma capacidade diária de atendimento de cerca de 350 a 400 atendimentos por dia e estão comparecendo. Nosso pico máximo foi 35 eleitores num dia só. Então nós estamos trabalhando bem abaixo da nossa capacidade. Os eleitores poderiam se organizar, agendar o atendimento. São 170 vagas de agendamento por dia. Cerca de 15, 20 eleitores apenas agendam o atendimento. Então, quanto antes se organizar para evitar filas e transtornos no início do ano que vem, porque nós provavelmente teremos um prazo final para os eleitores comparecerem e quem não comparecer terá o título cancelado. E esse agendamento pode ser feito pela internet e pelo telefone também? Sim, pode ser pelo telefone disponibilizado, 0800 do tribunal, ou pelo site do TRE de Santa Catarina. Entrou no site do TRE de Santa Catarina, do lado direito tem o serviço de agendamento ao eleitor. E vale lembrar que em 2020 teremos eleições para que os eleitores se apressem. Sim, são eleições municipais, né, que despertam um interesse ainda maior dos eleitores. E também com o cancelamento do título, o eleitor começa a ter problema no CPF, conta bancária, para contratação, concurso público. Então, para evitar esse tipo de transtorno, aproveitem que o cartório eleitoral está com uma estrutura muito boa esse ano. Compareçam, agendem o atendimento. Agendar o atendimento chega 5 minutos antes, é atendido, cerca de 10 minutos é liberado. Então, evitem filas e transtornos no início do ano que vem. Aproveite esse período de calma no ano de 2019. E para quem está fazendo o título eleitoral este ano? Também já pode aproveitar e fazer agora. Quem já completou 18 anos pode comparecer ao cartório eleitoral. E para todos os eleitores, os documentos são os mesmos. O RG, título de eleitor quem tiver, CPF e um comprovante de residência atual no próprio nome. As pessoas que vão fazer o primeiro título do sexo masculino, completar 18 anos, tem que trazer também o reservista militar. Tem alguma taxa a pagar? Não, o serviço é gratuito. O eleitor só terá que pagar se se ausentou em alguma eleição anterior. A gente emite o boleto, vai até o Banco do Brasil, paga, retornando já faz o cadastramento biométrico. Para os eleitores que estão chegando este ano em Gaspar e ainda não conhecem o cartório eleitoral, qual é o endereço? Bom, fica próximo ao Fórum da Comarca de Gaspar, na rua Jaxéia de Andrade, número 66, bairro 7 de setembro. Nós atendemos de segunda a sexta, das 12 às 18 horas, sem agendamento. Qualquer dúvida, o cartório eleitoral está à disposição pelos telefones 3332-1256 ou 3332-3965. Ok, João Paulo, obrigado pelas suas informações. Obrigado também à Rádio Sentinela pela divulgação e os eleitores que tiverem dúvida, liguem nesses telefones citados e se organizem para evitar problemas e filas no início do ano que vem. Nós conversamos com o chefe do cartório eleitoral de Gaspar, João Paulo de Souza Panini, nos falando sobre o cadastramento biométrico que prossegue para os eleitores de Gaspar, Ilhota e Luiz Alves. Do cartório eleitoral, Gil Dias para a Rádio Sentinela.